Olá, ouvintes! Bem-vindo a mais um episódio do Na Trilha Extra, um episódio adicional de nossa programação. Para você que nos ouve pela primeira vez, meu muito obrigado pelo seu download. O Na Trilha Extra é sem regularidade fixa e usamos esse modelo para lançar um assunto ou tema de maneira mais rápida. A abertura tradicional de nosso programa, leitura de e-mails, comentários e erros de gravação, ficam para o programa principal. Inclusive, deixo o convite para que você conheça nossos outros episódios e participe conosco em nossas redes sociais, sugerindo temas e ajudando a evoluir nosso conteúdo em seus feedbacks. O nosso site é o vcnatrilha.com.br e o nosso e-mail é o natrilhapc@gmail.com. Continue fazendo desse podcast a sua aventura. Esse episódio chega até você pelo apoio do podcast MachineCast. No MachineCast, em cada programa, é feita uma viagem até as mais remotas lembranças que temos da era de ouro das brincadeiras de criança, filmes e televisão. O link segue na postagem. No programa de hoje, participamos da campanha O Podcast é Delas, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, onde serão abordados temas com a temática do feminino e dando espaço para que as mulheres também participem, visando dar visibilidade e representatividade para as mulheres. E para isso, trouxemos o grupo Lagartixas de Rímel para um divertido e descontraído bate-papo. É um grupo formado por 7 escaladoras da cidade de Vitória, no Espírito Santo, que se reúne para escalar e, acima de tudo, para se divertir. Se você quer conhecer ou se interessou pelo assunto, busque a hashtag O Podcast é Delas nas redes sociais e permita se engajar nessa campanha. Um grande abraço e até a próxima! A Trilha está fazendo parte de uma campanha chamada O Podcast é Delas, onde nós vamos trazer aí algumas pessoas, algumas praticantes de esportes e atividades outdoor. Hoje nós estamos trazendo aqui o grupo Lagartixas de Rímel e nós vamos conversar sobre esses e mais alguns assuntos. Eu quero agradecer aí a presença de cada uma de vocês, a Lúcia, a Luísa e a Patrícia Pimenta, por estar conversando com a gente. E a primeira pergunta que eu gostaria de redirecionar, o grupo Lagartixas de Rímel, como que ele surgiu? Então, o grupo surgiu assim. Na verdade, a gente sempre se reunia aqui em casa, mas o nome em si, ele surgiu porque a Roberta e a Sara estavam indo para a pedra toda maquiada, com rímel, com maquiagem. Falei, gente, a gente tá indo escalar. Como assim vocês vão pra pedra, né, maquiada, de rímel? Não faz o menor sentido. E aí a Roberta mandou essa. Se é pra ser lagartixa, que seja uma lagartixa de rímel. E aí rolou esse grupo. Aí ficou o grupo. Ué, mas tem algum problema em ir maquiada? Tem, não tem, assim, né? Mas era estranho. Agora é normal. Agora a gente maquia mais pra escalar do que pra sair na rua. Assim, mas não é uma maquiagem dessas noturna, né, gente? É aquele batomzinho clarinho, um rímel sempre. Mas, Renan, você que é um cara sabido, o que, que é um rímel? Cara, rímel eu sei que é um negócio que passa no olho. Mas em que parte do olho? Nos cílios. Aê! Não é isso? É. Gente, o Renan tá até sabendo demais, né? Vocês são em quantas? 7. É, somos 7 lagartixas. A Luísa Pilon. A Luísa, inclusive, é a esposa do Redi, que já participou com a gente aqui em alguns episódios na trilha. A Patrícia Pimenta. Eu. A Sara Cantarino. A Sara Vieira. A Roberta Cato. E faltou eu, né? Ah, não. A Silvia Lousada. Pô, ela vai te matar, hein? No grupo, quais são as atribuições de cada uma de vocês? Existe uma divisão do que cada uma faz? Nossa, deixa eu explicar a situação. Eu sou uma lagartixa que acabou de sair do ovo. Como assim? O que é isso? É uma lagartixa que tá começando a escalada agora, né? Então sou a pessoa, assim, que tá ali. O que, que é pra eu fazer, gente? O nó já tá pronto? É 8 isso? O meu 8 tá certo, gente? Gente, confere aqui pra mim. Minha cadeirinha tá presa mesmo? Então, assim, eu só tô assim, só observando, tô aprendendo. Você pega carona, então? Exatamente. Tô só olhando e tal, boiando muito, mas eu tô aprendendo. Mas existe, assim, existe algumas atribuições de cada lagartixa ou não é livre? A Patrícia tá tão perdida que ela não sabe nem a atribuição dela no grupo. Eu sou bem mandada, não sou? Eu levo a corda direitinho, eu carrego a corda direitinho, carrego. Quem é que cuida das redes sociais? Sara Vieira é que cuida das nossas redes sociais. Ela que tá lá antenada, coloca as nossas fotos lá e arruma mil curtições pra gente. Quem é que cuida da organização das trips? Eu. É a Lorística, que é a logística, o negócio assim, que é composto da Luísa e da Sara Cantarino. Uhum, com certeza, ela me ajuda muito na parte da Lorística. É legal ter essa distribuição aí. Essa distribuição, eu acredito que, inclusive, foi natural, né? Entre cada uma de vocês, vão se apresentando aí as qualidades e vão se assumindo as responsabilidades, né? Cada um tem uma qualidade que é bem inerente da pessoa, sendo um pouco de organizando um pouco o auê da coisa. Pelo que eu te conheço, né? Eu acreditava que era você quem fazia aí as trips, via as viagens e tal. Legal saber que tem outras pessoas aí. Você faz o quê? Na verdade, surgem milhões de ideias, uhum. E a gente de debate ali, briga, ri, e daquele monte de ideias surge uma nova ideia que dá certo. Acredito que isso aconteça pelo nível de amizade que vocês possuem, né? A gente não briga muito não, a gente mais ri do que tudo, né? O objetivo do grupo é esse, né? Se divertir, principalmente, né? Até porque nós somos amigas que... Como é que é, Luísa? Que é? O grupo surgiu depois da amizade, né? Não foi a amizade que surgiu depois do grupo. Como que é essa preparação das viagens de vocês? Vocês estavam falando ali, né? Vocês se reúnem, vocês debatem um assunto, mas de fato a preparação. Tipo, existe uma separação de equipamentos? Ah, uma vai levar a corda, outro vai levar metal, outro vai levar mantimento. Existe essa separação? Então, a gente acaba decidindo as coisas meio que em conjunto. Eu sou responsável por organizar assim, vamos supor, a gente vai fazer uma viagem, igual a gente vai fazer agora, a gente vai pra passar o carnaval no Desengano. Fica em Santa Maria Madalena, e é um parque estadual, e a gente vai ficar numa casa lá, sem energia, um monte de gente, umas 15 pessoas. A energia é só nossa, entende? Só para deixar claro, vocês já foram, porque esse programa está sendo lançado no dia 8 de março, né, o Dia Internacional da Mulher. Então vocês já foram, já curtiram muito e vão mandar algumas fotos pra gente de como que foi lá, né? Tá bom, então. E vocês gostaram? Como é que foi lá? Não choveu, eu acho que não choveu. Voltando à pergunta do Redan, as organizações acontecem na Ilha do Boi, que é o local onde a gente faz os nossos treinos de escalada, terças e quintas à noite. Ilha do Boi é um local... Que onde fica? Fica em Vitória, né? Na terra, na nossa cidadezinha linda. E ali a gente organiza quem vai levar o quê, quando que a gente vai sair, quantos carros vão, quantas pessoas vão, quais são as duplas. O negócio é organizado, sabe? A gente ri muito. Inclusive ontem a gente viu, por exemplo, a lista de compras do que a gente vai fazer. Fizemos uma lista do que a gente vai comer. No café da manhã, no almojanta, né, que a gente vai fazer, fizemos a lista. Aí eu tenho a lista dos mantimentos que a gente vai levar. Porque o número de pessoas também vai influenciar em quem vai levar as compras, né? Então tudo isso a gente decide em conjunto. E aí, no caso, eu e a Sara, mas que não vai nessa viagem, no caso a Lúcia falou que ia me ajudar, depois divide por tudo, aí acerta lá na hora. Tendo em vista que a escalada ela é um ambiente que ela é tipicamente composta, por sua grande maioria, por homens, né? O popular acaba rotulando que as mulheres são frágeis e tudo mais. Você acredita que já teve algum julgamento com vocês em relação a isso aí? É super natural, né? Principalmente quem não faz parte desse tipo de esporte. Então, não assim no nosso grupo, porque todo mundo que faz parte do nosso grupo entende muito bem, todo mundo escala, né? Todo mundo pratica uma atividade bacana. Mas quando eu comento no meu trabalho, por exemplo, eu escalo. Nossa, mas não é uma coisa muito perigosa? Isso é coisa de doida, né? Mas não é só a escalada. Qualquer coisa que a gente faz que sai do comum, que sai do que a maioria das mulheres fazem, acaba, sim, criando essa confusão, né? Vou fazer um programa... A gente vai pro Singam, vou fazer um programa de índio. Vamos lá pro meio do mato. Mas como assim, gente? Pro meio do mato, né? Perigoso e tudo mais. Então espera-se, né, esse lance mais feminino da mulher. O que é um erro, na verdade. A gente não, nós não somos obrigados a ficar o tempo todo, apesar do grupo se chamar Lagartixas de Rímel, nós não somos obrigados o tempo todo a andar com rímel, um salto alto, uma sainha e tudo mais. Não, gente. Vamos fazer alguma coisa mais ligada à natureza mesmo, né? Grudar na pedra, escalar, correr. Vamos fazer coisa que não necessariamente foi colocado pela sociedade, que é coisa de mulher. Vocês acham que por vocês serem mulheres, vocês enfrentam algumas dificuldades diferentes da que os homens enfrentam? Sim, na verdade, o que eu vejo no meu trabalho, pelo menos, é que eu sinto uma certa resistência, não pelo fato de eu ser mulher e estar escalando, mas sim pelo fato de estar escalando. É algo diferente. Mesmo se eu fosse homem, as pessoas iam achar aquilo estranho, entendeu? Porque é algo que ninguém faz, quase ninguém faz no meu trabalho. Escalar, ou esse negócio de ficar no meio do mato, numa casa que não tem energia, é um programa de índio, independente se é mulher ou se é homem. Então, no meu trabalho, eles pensam mais ou menos assim. No começo, eu tinha muito receio, assim, de escalar com mulher, sinceramente falando. Eu escalava sempre só com o Redir, meu marido, e pronto, acabou. Com as meninas e tudo, eu comecei a querer ter a vontade de escalar com as meninas, né? Mas mesmo assim, eu ainda ficava com um pouco de medo. Essa aí é a questão da confiança, que a gente sempre fala, né? Independente de ser mulher ou homem, você não vai escalar com, entre aspas, qualquer um. Você vai escalar com quem você tem confiança. É a partir do momento que você tem confiança nas meninas e desenvolve amizade e percebe nelas a capacidade técnica de executar aquilo que tem que ser feito, você vai escalar normalmente. Penso eu, né? Perfeito. É isso mesmo. É exatamente. Eu acho que foi exatamente isso que aconteceu. A maioria das pessoas que a gente conhece, que a gente às vezes nem conhece, ou que a pessoa fica admirada em ver, poxa, vocês vão escalar? Vocês? Que legal! Poxa, não sabia que era uma coisa tão... Que mulher poderia fazer? Tem muita gente que não conhece. Aí ontem a gente tava lá no setor da Boca, lá na 90 graus, no Morro do Moreno. O Morro do Moreno, ele se divide em vários setores, porque é Boca da Macaca, né? O Morro do Moreno, ele tem o perfil de uma macaca deitada. E no setor da Boca tem várias vias, entre elas a 90 graus. Aí chegaram os meninos, que a gente nem conhece muito, né? Encontrou algumas vezes lá no Morro do Moreno. Eles falaram, nossa, que legal, que surpresa, esse monte de mulher escalando aqui. A maioria que estava escalando era só mulher. E aquilo, eles ficaram assim, que maneiro, né? Hoje em dia, na pedra, você às vezes encontra mais mulher do que homem até. Quando nós fomos gravar, né, Lu, você foi muito bacana. Era um repórter, era um homem, né? Ele sentiu, apesar de ter ficado nervoso, não porque nós éramos mulheres, mas pela novidade, né? Pela atividade e tudo mais, mas ele se sentiu super confortável, né? E ele tava com a gente. E ele confiou, e isso foi muito bacana. Sendo escaladoras, vocês acreditam que vocês já se sentiram julgadas por alguém que, digamos assim, estivessem perdendo a feminilidade de vocês? Mas assim, nessa hora aí, Patrícia, que a gente tava com eles, assim, que a gente tava sozinha, a gente nunca tinha ido fazer nenhum programa, assim. O programa ficou estranho esse negócio, hein? Fazer nenhum programa não dá pra fazer sozinho. Fazer uma publicidade, Luísa. Fazer uma publicidade. Aí, nesse dia, a gente ficou insegura. Falando, nossa, só tá a gente. Mas mesmo assim, aí, quando a gente ficou só a gente viu que a gente foi capaz de fazer. E isso foi muito gratificante, é. Porque os meninos estão sempre dando suporte pra gente de alguma forma. A gente percebeu, peraí, hoje, dessa vez não tem nenhum dos meninos tá aqui, nenhum deles se colocar à disposição, ou estavam ocupados, estão trabalhando. Mas só pra referenciar, Lúcia, quando você diz os meninos, né, no caso, são os maridos de vocês ou tem algum lagartixo de rímel? Não, assim, primeiro que são 7 lagartixas, mas não são 7 lagartixos, tá? A Luísa tem o marido dela, a Paty tem o marido dela, a Roberta, a Silvia, né? E a Lúcia? A Lúcia não, a Lúcia tá na pista ainda. Tá aceitando o currículo inclusive, ainda, né, Lúcia? Exatamente, gente. Deixa no final desse programa, por favor, o telefone, o contato da Lúcia. Não. Já recebemos currículo, inclusive, tá? Só pra deixar claro. Os homens são permitidos nas tripes de vocês? Vocês se sentem mais protegidas quando eles estão presentes das possíveis violências externas? Como assalto, por exemplo, rola uma sensação de proteção maior quando tem homem junto? Infelizmente sim, né? Eu digo infelizmente não poderia, né? A gente não poderia pensar desse jeito, mas infelizmente, quando um grupo de mulheres elas estão sozinhas, tem gente que acha que tem a liberdade, né, pra falar alguma gracinha, ou, ah, não, fica mais fácil, né, pra ter algum tipo de violência e tudo mais, assalto e tudo mais. Então, é claro, a gente se sente mais segura, assim. É, mas a gente curte que os meninos estão sempre com a gente, né? Quando a turma tá junto, é muito legal. A escalada rende um tanto, é muito bom. Então, eu não quero cair num erro de querer estereotipar. Mas, por exemplo, é uma curiosidade até mesmo que eu tenho. A escalada, a gente sabe que ela traz aí alguns efeitos colaterais, né? Por exemplo, a unha quebrada, né? Rasga a mão, a sapatilha ali que detona o pé. Eu falo isso que acontece comigo também. E todas vocês têm, pelo menos a grande maioria, tem o cabelo comprido. Você precisa, pela questão de segurança, estar ali com o cabelo preso o tempo todo, às vezes com chuva, com sol. Já aconteceu de alguma vez vocês ter alguma atividade marcada, algum evento social onde, que, querendo ou não, acaba tendo uma necessidade aí de você se preparar fisicamente e aí vocês deixarem de fazer essa atividade, deixar de escalar por conta desse evento? Ou não, isso não existe nada que impeça vocês de escalar? Responde aí. Não, no meu caso, assim, né, que já aconteceu. Eu não deixei de ir na escalada, entendeu? Eu fui. Mas não escalei. Ué? Aconteceu, então. Tinha que sair, eu tava com a unha pronta. Tinha acabado de fazer. Mas teve dia também que eu fiz a unha e escalei. Porque eu não tinha nenhum compromisso, no caso, né? Um casamento, um negócio assim, né? Mas depende muito de onde vai ser o evento e tudo mais. Se vai ser aqui na cidade mesmo, dá pra ir escalar de manhã tranquilo e de tarde se preparar pra qualquer evento. Não, ok. Mas aí eu tô colocando vamos colocar assim, em situações extremadas, por exemplo. Você vai para um casamento, você é a madrinha de um casamento. E aí te chamam para poder, tô querendo ir entrar numa trip aí, ir lá num setor, lá de Viana, um setor de uma região aqui que a pedra é muito abrasiva, né? Escalar lá aquelas vias difíceis e tal, de grau elevado, você deixaria de ir ou não? Não, eu poderia ir. Só que assim, a última experiência que a gente teve, né, gente? Alguém ia ser padrinho de um casamento? Não, na verdade, o que acontece? Era uma escalada em Amarelos, né, em Guarapari. Aí eu queria ter ido e tudo mais, mas ela, não. Mô, não vou, vai você, eu não vou, né? Eu quero, né, ficar bonitinha, quero fazer minha unha, preparar o cabelo. Ah, beleza. Aí eu fui pra casa da minha mãe, né, já comecei a me preparar na casa da minha mãe, porque no outro dia, na verdade, nós seríamos padrinhos. Mas aí eu já queria ficar mais tranquilinha, porque eu não queria aparecer de vestido curto, um roxo no meio da canela, entendeu? Então eu fui bonitinha e tal. Quando deu mais ou menos 11 horas da manhã, meu marido me liga, amor, então, me machuquei aqui e tal, mas olha, não se preocupa não, viu? Foi coisa pequena, no final da brincadeira foi uma fratura exposta, né? Mas tudo bem, foi um acidente, aconteceu, não foi erro não foi erro de equipamento, não, o procedimento tava tudo bonitinho, mas aconteceu. Foi um acidente, né, gente? Foi um acidente que acontece. A gente tá andando no meio da rua, acontece de tropeçar, cair, né, e quebrar o dente da frente, não é isso? Então, não, comigo não. Com qualquer um. Como assim? Levantou da cama, Renan, levantou da cama, você pode cair, cara. Mas acabou que nesse dia eu não fui escalar, né, não fui pro casamento, aí não fez nada. Mas tudo bem. Hoje eu acho que eu não deixaria de escalar, não por causa disso, por alguma outra situação, sim, mas não pra ficar bonitinha, acho que não. Existe alguma coisa específica que acontece numa escalada só com mulheres, quando não tem nenhum homem? O que acontece lá que a gente não pode saber? Vocês vão continuar sem saber. Isso, Lúcia, ai, a gente, né, tem os nossos papos, né, meninas? Oh. A gente tem até o nosso grupo, só nosso. Nossa, mãe do céu. Ai, gente, tá até calor aqui, vou aumentar o ar-condicionado. A gente, assim, a gente tem umas brincadeiras, uai, igual os meninos, quando estão só eles também falam as bobagens dele, a gente fala as nossas bobagens, uai. Papo de mulher, papo de mulher. Quando os meninos estão, a gente até tem esse papo, mas a gente faz um afasta um pouquinho, sabe? Não, a gente fala de videogame, a gente fala de futebol. Da Bíblia. É, pois é, a gente também, a gente só fala de receita, não é isso, menino? Isso, tanquinho. Receita de bolo. É como fazer ponto cruz, não é? Ó, só digo uma coisa, ninguém aqui é bela, recatada e do lar, só digo isso. Existe abertura pra homens participar do grupo de vocês também? Ou só como apoio? Por exemplo, se eu quiser fazer parte do grupo Lagartixa de Rímel, é possível? Ou vocês fecham isso daí somente para mulheres mesmo? Esse grupo é de 7 mulheres. São 7 amigas. Ah, eu quero fazer parte do grupo. Você pode ser amiga da lagartixa, você pode ser amigo, você pode ser um monte de coisa, mas as lagartixas mesmo somos 7. Porque é a nossa identidade, né? São as amigas, são as meninas que numa brincadeira surgiu um nome e ficou esse grupo nosso, né? Qual que é o objetivo hoje do Lagartixas de Rímel e o que vocês almejam pro futuro? É escalar, dar muita gargalhada, se divertir muito. É esse nosso maior objetivo. A gente escala. Essa questão do futuro, a gente vive hoje, vive o amanhã, um de cada vez. A gente não tem o objetivo de fazer, quero que o grupo Lagartixa de Rímel seja um grupo que tenha 1.000 seguidores. Não, a ideia não é essa. É legal ter 1.000 seguidores também, mas a ideia é mostrar para as pessoas que a prática do esporte, a escalada, ela é viável para todo mundo, seja mulher, seja homem, novo, velho, não importa. Só ressaltando aí, Lúcia, que um dos vários e melhores escaladores aí nacionais e até mundiais, os caras são deficientes físicos. Existem cegos que são ótimos escaladores, pessoas que, às vezes, faltando algum membro. Então, de fato, aí, escalar é uma atividade bem abrangente e não faz acepção de pessoas, né? Então, bacana vocês terem criado esse grupo aí, fazer da amizade de vocês um exemplo que pode ser exportado, né, vamos colocar assim, para quem quiser, né? E eu perguntei isso porque essa questão aí de como que alguém faz parte, porque eu já percebi um movimento de pessoas querendo, eu quero ir lá também, eu quero fazer parte também. Não é um clube que vocês estão formando, é simplesmente uma forma de divulgar a prática esportiva para quem quiser. É isso mesmo? É isso mesmo. Inclusive, terças e quintas, a gente tá a partir das 19 horas na Ilha do Boi. A gente faz o nosso treino ali na Ilha do Boi. A pessoa, poxa, eu queria saber como é que é isso, como é que é escalar. A gente recebe, a pessoa escala, experimenta pela primeira vez, tem a primeira experiência ali na pedra. E se gostou realmente, a gente indica fazer um curso de escalada. E a Lúcia é uma excelente anfitriã. Pode aparecer que a Lúcia está sempre pronta para receber todos. É, mas o Redi é que é o responsável, né? Outra coisa que a gente queria fazer, mas que a gente não se dedicou muito a isso, mas o objetivo principal do grupo no começo era fazer um filme, né, Lúcia? Vai sair esse filme, hein? Vai sair um filme Lagartixa de Rímel. Vai sair, sim. E se você é ouvinte da Grande Vitória, comparecer lá no grupo Lagartixas de Rímel, às terças e quintas, na Ilha do Boi, em Vitória. Pode falar, conheci o grupo de vocês através do Na Trilha e eu quero a minha escalada grátis. Então a Lúcia vai te receber. É, mas assim, a escalada é sempre grátis, a gente não cobra, a gente não dá curso. Então, só pra deixar claro, a gente não cobra nada de ninguém. E vai ter direito a um copo de refrigerante também, que sempre tem lá, que eu sei. Não, agora a gente tá na meta. Mas pode levar o refrigerante e uma pizza, a gente aceita. E é ali na pedra da entrada da Ilha do Boi, ali na curvinha, chegando na Ilha do Boi já. A pizza tem sabor preferido? Como é que é? Ah, não, a gente aceita qualquer pizza. Vocês têm aí alguma experiência, alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar aqui, alguma coisa engraçada, algum fato engraçado que vocês gostariam de... Ah, é o represa da Roberta, né? Aí a Roberta, as primeiras vezes que ela foi escalar, ela não entendia essa palavra. Aí ela soltou represa! Ela achava que a gente falava represa e não retesa com T. O retesar é manter a corda firme, gente, só pra explicar. Isso, isso. Mas o pior, vocês não sabem, que o John achou que o represa era o certo. Nossa. E aí ele continuava falando, até que a gente percebeu que ele não estava falando de brincadeira. Não, mas calma lá, o mais importante é o seguinte... Não importa o que ele falava, o comando era bem entendido e executado. Sim. Ninguém se machucava, certo? Sim. Certo. Pronto. A comunicação nunca falha nesse grupo. É, todo mundo se entende no meio de toda a diversão e de todas as confusão. Meninas, passamos? Eu passei, mas não foi com as lagartixas. Fui eu e Luana, né? Ah, é verdade. Fui aonde? Porque assim, a gente foi escalar, eu achei que ela tivesse muita experiência, ela achou que eu tivesse muita experiência. Nossa! Ficou uma achando, todas duas achando que a outra tinha muita experiência. Eu tinha sido a primeira vez, eu acho que eu tinha ido escalar sem o Redi. E ela tinha tempo que não tava escalando. Então, assim, a gente revezou as guiadas do jeito que a gente tinha combinado lá embaixo. Não sei como que eu combinei isso. Acho que eu não vi direito a via. Não li direito o croqui, porque eu não tava entendendo. Mas, assim, foi bem tenso, porque tava... Não é que... Não tava além do meu alcance, porque eu consegui fazer e ela também. Mas se vocês duas soubessem, vocês não iriam, né? Ah, eu não sei que... Ficou uma dependendo da outra e no final deu tudo certo. Deu tudo certo. Assim que é bom. Fiquei assim, muito tempo assim, parada e tal, e chorei, não sei. Chorou por quê? Medo? De medo, uai, muito medo. Quando tem os meninos perto da gente, escalando junto com a gente acaba ficando meio acomodada. É. E ah, tem o Redi vai guiar, o John vai guiar... O Sutivan vai guiar. E aí a gente fica, sabe, na retaguarda. Quando tá só a gente assume a responsabilidade e escala e faz. Agora, assim, só contando um caso, uma vez eu fui escalar com o Edivaldo Formigoni. Ele é minha parceria aí de escalada, né? De longa data. E foi a primeira vez que eu tava indo guiar uma via tradicional maior de 100 metros. Né? Primeira vez. E adivinha qual a via que era? Amigo imaginário em Pancas. A via, ela é extremamente fácil. Qual é o grau dela? Terceiro grau? É. Pra quem já escala muito, dá pra fazer ela, dá pra tirar de letra ela. Eu fui com o Formigão lá e era a primeira vez que eu ia escalar lá. E é a primeira vez também que eu ia guiar, como eu disse. Só que antes, tinha ido um grupo de escaladores, né, de fora do estado, que os caras se intitulavam bonzões, né, os caras... Nono grau de indoor e tal, e desceram reclamando da via. Né? Sério? Nossa, a via, sério, a via é muito exposta, a via, meu Deus, é muito perigosa, pra que tanta distância dos grampos e tal, desceram reclamando. E eu fiquei assim, caraca, eu fiquei adrenado, né? Adrenado, pra quem não sabe, é um termo que a gente usa pra dizer que ficou com medo. Né? Então, eu fiquei adrenadaço, né? E eu não queria transparecer pro Formigoni que eu tava com medo. E aí ele falou, e aí, Renan, dá pra ir? Dá pra gente escalar? Eu falei, lógico, tranquilo, beleza e tal. E tinha chovido um pouco, né, no dia anterior, quando os caras desceram lá, né. E quando eu fui escalar com ele, né, aí encordou e tal, Renan, você guia? Sim, eu posso deixar, eu vou guiar, era a primeira vez, ele também não sabia disso. Tá, coloquei os equipamentos, na hora de começar a subir, cara, eu suei tanto, porque tinha ficado um limo. Pequeninho, um limozinho pequeno, vocês conhecem a via, sabe que ali fica um limozinho na saída, né? 4, 5 metros, você chega no primeiro grampo. Na hora que eu cheguei no grampo, eu coloquei a solteira, me ancorei e suei. E eu falei, caraca. E depois eu comecei a escalar e eu vi que não era grande coisa, né? Não desmerecendo a via. Mas eu via que não era aquela dificuldade toda que os caras tinham colocado. E subi tranquilamente. Então, assim, essa questão de você se deixar influenciar por fatores externos é muito complicado. Confiar um no outro é muito importante, mas você tem que ter certeza que o cara sabe o que tá fazendo, né? Igual a Loura falou. O problema é que era o medo mesmo. E assim, foi muito bom. Quando ela viu que eu realmente tava meio que travando, ela não ficava o tempo inteiro falando, Luísa, você tá bem? Ela respira, né? Então ela me tranquilizou muito. Isso é importante também. A pessoa que tá, a sua dupla, ela tem que te dar tranquilidade quando você tá escalando, né? Sempre você que tem que tomar a decisão. Não adianta você ter uma outra pessoa, ela pode falar 50 mil coisas legais pra você, mas se você não decidir que você vai ou que você fica, a decisão é sempre sua. Eu sou capaz de fazer isso, eu tenho condições, eu treinei bastante, eu tenho condições de fazer, e aí eu fui e fiz, né? Mas foi um perrengue, mas no final deu tudo certo. Se der pra fazer, a gente vai, encara e faz. Se não der, tiver que desistir, a gente desiste na boa, sem, sabe, sem preocupação. Se der, deu. Se não der, sem estresse, a gente desiste e faz outra coisa. E chorar fez bem? Chorar fez bem, depois, né? Depois que eu parei de chorar, que eu acalmei, sim, mas na hora, não. Cara, que desespero. Não resolve o problema, não, chorar. Ah, dá uma aliviada, Lu. Dá uma aliviada. Eu quero agradecer a participação de vocês aí, parte do grupo Lagartixa de Rímel, em apresentar esse esporte para quem quiser conhecer, divulgar, que é tão pouco divulgado, né? E temos aí algumas páginas de web, grupos de Facebook, tantas outras coisas que tentam fazer a sua parte em divulgar esse esporte, tornar ele um pouco mais acessível, mas é bacana ver um grupo de amigas, acima de tudo, se reunindo para estar sempre junto, onde hoje a gente vê tanta dificuldade, né, das pessoas se encontrarem fisicamente, cada uma tem a sua programação e as suas atividades diárias, e é importante ver que ainda assim dá para se manter o contato pessoal, o contato direto ali, e se valendo do esporte acima de tudo para ter essas atividades. Eu fico muito feliz de ter trago na trilha para participar dessa campanha que é o podcast é delas, para apresentar várias outras pessoas e vários grupos, inclusive de mulheres, para o nosso público, né? Então eu parabenizo vocês por esse grupo, pelo Lagartixa de Rímel, que é, a meu ver, está sendo muito importante para vocês, o aumento da amizade, o aumento da alegria. Quero deixar aqui o espaço para vocês aberto, sempre que vocês quiserem contar as novidades de vocês, podem retornar, a Lúcia já é de casa, então deixar o convite para as outras meninas aí também, né? As Saras, né? A Silvia. A Silvia, inclusive, eu fiz o meu curso de escalada junto com ela. Uhum. Ela que fazia a minha segurança, né? Eu pesando quase o dobro do peso dela e ela segurando a minha corda. Silvia é muito parceira, muito responsável, viu? Confio muito nela. Deixo aqui o espaço para vocês. Rafael, quer complementar alguma coisa aí? Só agradecer. Espero que esse episódio nosso extra sirva como motivador para que outras meninas procurem as lagartixas para conhecer melhor o esporte, né? Exato. E se não existe um Lagartixa de Rímel, cria aí alguma outra atividade ou algum outro esporte e que você possa se reunir com suas amigas, né? Fica aí o exemplo. Queria agradecer aos meninos que são os nossos parceiros nessas empreitadas, né? Nessas trips, essas aventuras, nessas risadas. O Redi Siqueira, o Pedro Pimenta, o Fred Cato, o Zudivan Peterli, o João. Aí tem o Dudu, tem o John Fogo, tem o Manuel Martins, tem o Vitor e só, né, meninas? Faltou mais alguém? A memória tá fraca, viu? São 7 lagartos. Lagartos de bigode. Lagartos de bigode. Ah, não, é calango de bigode. É calango de bigode. E como são todas capixabas, se o grupo também se chamasse Taruíras de Rímel, tava tudo certo, né? Porque o pessoal fala que é só aqui que a gente chama lagartixa de Taruíra. É verdade. Tá, obrigado aí pela participação. Patrícia, se as pessoas quiserem encontrar vocês e saber por onde vocês andam, como é que faz? É só seguir a gente no Instagram, né? Lagartixas de Rímel. E nós temos uma página também no Facebook. Mas eu pesquisei aqui, existe a fanpage, existe o perfil como pessoa também. Então é só curtir a fanpage que tá tudo certo. Gente, o que seria a gente se não fosse o Rafael na nossa vida, gente? Seja bem-vindo ao grupo, Rafael. Tá certo, meninos. Obrigado, tá? Obrigado aí pela participação. Valeu, a gente agradece. Obrigada também. A você, Renan. Obrigado, Rafael, por trazer. Valeu, obrigado. Até a próxima e tchau.